alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Is my love. Se botar seu amor na vitrine, ele nem vai valer. R$1,99. Ô, amor vagabundo, hein? Amor barato da peste é esse. Alô, minha gente, alô, menino, alô, menina. Ô, gente querida, gente do meu coração. Tô que tô aí chegando com vocês. É, a partir de agora é o Joy de Maurício Fares. É, vamos nessa, porque afinal de contas vai ficar bom a beça sabendo que você tá aí com o seu radinho ligado, com o seu computador, acompanhando o nosso programa. Então, aonde quer que você esteja, ó, aquele abraço. Menina, pra você, minha coisa fofa, meu docinho de coco, meu docinho de jerimum, ah, coisinha boa. Gente, olha, hoje vou ter aqui, é a carta destaque daqui um pouco, eu digo quem é. Nós vamos ter aqui também muita música bonita, igual essa que eu comecei cantando aí, que eu tentei cantar, né? É Asas Livres, Is My Love. Vamos ter o Low Rouse, Lady Love, Léo Sayer, You Make Me Feel Like Dance. Vamos ter o Laerta, Foi Tudo Culpa do Amor, Márcia Ferreira, e ó, tem música danada de bonita aqui hoje. Então, fique ligado. E já que eu falei aqui da primeira, que é o Asas Livres, Is My Love? Então roda lá, menino, carca o dedo nessa aí. Vamos rodar pro pessoal curtir. Mais um sucesso só para as mulheres solteiras que tá sofrendo do coração. Vem cantar comigo assim, ó. O meu amor era verdadeiro, o seu era pirata. E o seu não passava de um pedaço de lata. Meu amor era rio e o seu não formava uma fina cascata. Meu amor era de raça e o seu simplesmente um vira-lata. Is my love, is my love. Se botar seu amor na vitrine, ele nem vai valer. R$1,99. Is my love, is my love. Se botar seu amor na vitrine, ele nem vai valer R$1,99. O meu amor era ouro e o seu não passava de um pedaço de lata. Meu amor era rio e o seu não formava uma fina cascata. Meu amor era de raça e o seu simplesmente um vira-lata. Is my love, seu amor na vitrine, ele nem vai valer R$1,99. Is my love, is my love. Se botar seu amor na vitrine, ele nem vai valer R$1,99. Is my love, is my love. Se botar seu amor na vitrine, ele nem vai valer R$1,99. Pois é, amor que não vale nada, né? Amor de R$1,99, eita peste. Mas olha, a minha carta destaque de hoje é carta do homem apaixonado de Minas Gerais. já já nós vamos saber aqui o porquê, né? Como é que é a história desse jovem apaixonado de Minas Gerais. Legal, daqui um pouquinho, viu? Fique ligado aí e vamos conhecer então essa história. Você também, se quiser participar, fique à vontade, tá? Vai, você faz assim, participa, manda sua cartinha, manda aí o seu recado através do site, da forma que você achar melhor, e aí o Maurício te atende com todo prazer, com todo carinho. Falou? Falou? Então tá falado. Daqui um pouco eu passo o endereço pra você também, viu? Se você ainda não sabe como entrar em contato com a gente, eu vou te passar o endereço, porque agora eu vou trazer música. Agora eu vou rodar aí Maurício Fares, é o Buquê de Rosas. Eita, música bonita. Roda, menino, roda. Mandei um buquê de rosas pra mulher amada, pensando em reconquistar o seu coração. Mandei pelo portador também uma carta, pedindo que ela me desse o seu perdão. Mais tarde telefonei para sua casa, pensando em convidá-la pra jantar fora. Seu pai foi quem atendeu e disse chorando: meu filho, quem você ama já foi embora. Senti naquele momento meu mundo acabar, até o meu telefone caiu ao chão. Por causa da boemia e das damas da noite, perdi a mulher amada do meu coração. Estou muito arrependido, mas não adianta, ninguém sabe me dizer onde ela foi morar. Remorso eu tenho demais e a saudade é tanta, eu vou acabar morrendo se ela não voltar. Estou muito arrependido, mas não adianta, ninguém sabe me dizer onde ela foi morar. Remorso eu tenho demais e a saudade é tanta, eu vou acabar morrendo se ela não voltar. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Muitas vezes a gente fica fazendo um pré-julgamento de alguém, a gente conhece uma pessoa e faz um pré-julgamento, mas a gente tem que se lembrar que há uma história detrás de cada pessoa, há uma razão para cada uma ser como é. Então a gente tem que pensar nisso antes de julgar alguém. É porque muitas vezes a gente está fazendo um julgamento totalmente errado. A gente então tem que conhecer, tem que saber como é cada pessoa, para a gente então poder traçar um perfil e avaliar se realmente é aquilo que você imagina da pessoa. Porque se pré-julgar antes de conhecer, isso é uma leviandade. Isso, aliás, na verdade, acaba se tornando uma maldade da grossa, né? Que a gente fica fazendo mau juízo das pessoas, quando na verdade as pessoas não são merecedoras daquele juízo ruim que a gente faz a respeito delas, né? Olha, eu trago uma dobradinha agora pra vocês aí. Aliás, pra nós, que eu também vou curtir, claro, né? É o Léo Sayer, You Make Me Feel Like Dance. E o Chico Rei Paraná, Só Você. Ou duas músicas legais. Então roda, menino, roda. acabar meu tormento dizendo que me ama. Só você poderá dar fim nesta agonia e devolver a alegria que a vida reclama. A vida tornou-se sem sentido de repente. Você se esteja ausente, não tenho mais vontade de viver. Queria tornar meu sonho em realidade, matar na sua boca a saudade e no seu lindo corpo. Tem algumas coisas que a gente fica lendo aqui, imaginando, refletindo se vale a pena a gente falar do jeito que está escrito ou se a gente dá uma modificada, uma leve modificada. Mas isso aqui tem uma razão de ser. Olha só, uma frasezinha que colocaram para mim, que postaram para mim no meu Face, é o Alexandre Oliveira da Silva, ele é lá de Manaus. Ô Alexandre, tudo bem com você, amigão? Ele diz assim: nunca pensei que a partir dos 40 anos pudéssemos ter uma riqueza tão grande. Nós temos prata nos cabelos, ouro nos dentes, pedras nos rins, açúcar no sangue, chumbo, só que aí agora esse chumbo aí não é onde eu vou dizer. Aqui, chumbo nos pés, aqui está dizendo que é em outro lugar, mas então eu prefiro retirar, né? Mas você já sabe onde é que é. Vocês sabem já onde é que é, porque cai mesmo, né? O trem vai lá para baixo. Então, chumbo nos pés, ferro nas articulações, uma catarata em cada olho e uma fonte inesgotável de gás natural. Quem ainda não é rico, prepare-se, porque sua vez vai chegar. Ah, meu Deus. Essa é danada, né? Obrigado, viu, Alexandre Oliveira da Silva. Você fica aí me perturbando. Então eu vou falar. Aqui a frase original dele é o seguinte: prata nos cabelos, ouro nos dentes, pedras nos rins, açúcar no sangue, chumbo no pênis. Pronto, você está querendo que eu falasse? Está aí, chumbo no pênis, porque o bicho cai mesmo e acabou. Não adianta não, depois que ficar velho, o trem vai lá para baixo mesmo. Pronto, tá falado. Você fica aí me perturbando, fica aí me dando risada na minha cara, né? Vamos rodar mais música, que é muito melhor de bom. Vamos trazer agora o Laírton. Foi tudo culpa do amor. Eita, vamos nessa, menino. Roda lá. Peço perdão mais uma vez se compliquei sua vida. Tenho culpa se você chorou, se não deu certo.

pra ser feliz. Completamente é preciso seu abraço, seu amor, meu corpo quente. Oh, meu amor, doce, doce, que há muito eu não vejo em me beijar. Hoje, hoje, vem matar meus desejos. Sem ter você, por onde vou? Vivo sofrendo, pois não tenho seu calor. Pra ser feliz, completamente, é preciso seu abraço, seu amor, meu corpo quente. Aquele amor doce, doce, que você me deu, quanta saudade trouxe, trouxe os carinhos teus. Sem ter você, por onde vou? Vivo sofrendo, pois não tenho seu calor. Pra ser feliz, completamente, é preciso seu abraço, seu amor, meu corpo quente. É preciso seu abraço, seu amor, meu corpo quente. Olha, eu não sei se vocês estão se lembrando que há algum tempo atrás, não tem muitos dias não, eu li uma carta que me trouxe assim eu fiquei assim estarrecido ao ler a carta, a carta destaque, porque contava a história de um amigo meu, um cara que trabalhou comigo muitos anos, e era a história de um camarada, que ele hoje, esse meu amigo, é motorista de ônibus. Ele faz transporte. Ele está aposentado, mas para aumentar um pouco mais o rendimento dele, ele trabalha como motorista de ônibus. E a carta, eu vou tentar resumir aqui, e a carta que eu recebi era de um cobrador que se dizia que trabalhava com ele e que era apaixonado por ele, e que ele também estava apaixonado pelo cobrador. E aí ele estava, esse cobrador, ou pseudo, né, sei lá, que eu disse que eu achava que essa história era uma armação da grossa, ele dizia que só queria que eu fizesse um favor, já que eu era muito amigo dele, que conversasse com ele para pedir para que ele não separasse da esposa, que ele estava querendo separar da esposa para viver com o cobrador. Então ele queria que eu falasse. Eu fui averiguar essa história, depois eu vou contar o resultado disso aí para vocês, viu? Eu vou contar o resultado, porque eu já tenho uma posição disso aí, e aí eu vou fazer, não sei se eu faço como uma carta de destaque ou se eu conto depois a história, como aconteceu e o que que na verdade aconteceu, tá bom? Você quer que eu diga logo? Você quer que eu diga logo? Então tá bom. É o seguinte, a história é realmente verdadeira. É realmente verdadeira. Ele confirmou tudo pra mim, assim, na minha cara. Ele me falou a verdade, falou que realmente está apaixonado por esse cobrador, que ele quer separar da esposa. Eu já falei pra ele que isso aí é uma loucura muito grande. O fato dele separar da esposa, né, pra se meter com uma aventura dessa natureza, ainda mais com um rapazinho de 30 e poucos anos, ele já tá com 65, 66 anos, pra se meter numa aventura dessa natureza com um rapazinho de 30 e poucos anos, eu acho que isso aí não é um bom negócio. Mas dizem que o amor é cego e ele tá propenso a aceitar o que der e vier por causa desse amor. Então, já que ele tá pensando dessa forma, quem sou eu pra querer atrapalhar a vida dele, não é mesmo? Eu fiz o meu papel de amigo, eu alertei sobre os possíveis problemas futuros, né? Mas ele disse que nada disso importa, que o que importa é o que ele está sentindo no momento, que é esse amor e que está querendo ter a vida dele em paz. Então que ele seja feliz. Só posso pedir a Deus para que ele seja feliz. Eu acho que a coisa mais sensata que qualquer ser humano poderia fazer é exatamente isso: torcer pela felicidade do amigo. Concordam comigo? Então, é isso. Seja feita a vontade de Deus, né? Seja feita a vontade de Deus ou a vontade dos homens aqui na Terra, né? Vamos trazer mais música. Agora, Low Rouse, Lady Love. Roda, roda, roda, roda, menino. Lady Love, your love is peaceful like a summer's breeze. My Lady Love, with love that's tender as a baby's touch, you give me all of the things that I need so much. You're my world, Lady Love. Whoa. Lady Love, your love is cooling like the winter snow. My Lady Love, with a love that's cozy as a fire's glow. And I keep on needing you, girl, a little more and more. And I thank you, my Lady Love. You know, it's not easy keep love flowing smooth. People are people and they all have their moods. But it's so nice just to have someone like you who wants a smooth and easy thing and all the good times. And down, my Lady Love. I once was lost, but now with you I'm found. You got the love I need, and I want to stay around. Heaven sent you down, my Lady Love. Let me tell you that it's not easy. Keep love going smooth. You know people are people. They all have their moods. But it's so nice just to have someone like you who wants a smooth and easy thing and all the good times and the joy that it brings. My Lady Love, you've been with me through all of my ups and downs and my crazy turnarounds, my Lady Love. You got the love I need, so stay around. Heaven sent my Lady Love. Lady Love. Oh, Lady Love. Lady Love. You got the love I need so much, and I love your tender touch. You do to me, Lady Love. Lady Love. Lady, lady, lady, lady. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. É, eu acho que a gente tem que procurar rodar um pouquinho mais de música. Eu tenho falado muito, né? Tava conversando demais. Então eu deixei música para... Ah, sim, tá quase na hora também da carta de destaque, né? Hoje é a carta do homem apaixonado de Minas Gerais. Será que é outra carta igual aquela, hein? Vamos saber já já. Carta do homem apaixonado de Minas Gerais. Então agora... É, antes da carta de destaque, vamos trazer aí João Neto e Frederico, Ladrão de Mulher. Eita, roda lá, menino. Cachorro latiu, vou a prevenir. Ladrão de mulher tá aí. Sou ladrão de mulher nada, menino. Quem tiver mulher bonita, prepara as armas que tem. Cachorro latiu de noite, ladrão de manhã lá e vem. Na palma da mão, sim! Namora mulher casada é ser muito atrevido. Dá uma olhada nela e quatro, cinco no marido. Será que ele não tem medo da bala do 30 no pé do ouvido? Na palma da mão! Muita moça me namora, pensa que eu tenho dinheiro. Mas dinheiro eu não tenho, mas sou um rapaz parceiro. Apesar de eu ser casado, eu pulo corda, eu sou sorteiro. Essa é boa também, ó. Puxa o sim. Morena bonita, dos dentes abertos, vai no pagode, o barulho é certo. Não me namore tão descoberto, que eu sou casado, mas não sou certo. O modelo de agora é muito esquisito, essas mocinhas mostrando os cambitos. Com as canelas lisas que nem barbita, as moças de hoje eu não facilito. Eu com a minha mulher fizemos combinação. Eu pulo o pacote, ela não vai não. No sábado passado fui, ela ficou. Sábado que vem ela fica, eu vou. Essa é boa. Sacoleiro, puxa e vai. Vamos muito bem, senhor. Quem tem mulher que namora, quem tem burro e patanô. Quem tem a roça no mato me chama, que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele na espora. E as mulheres namoradeiras, pode ir que mais demora. Estado de Goiás, meu pagode está mandando. No bazar do Valdomiro, em Brasília, o soberano. No repique da viola, balancei o chão goiano. Vou fazer a retirada e despedir dos paulistanos. Adeus, eu já vou embora, que Goiás tá me chamando. Chance de andar pelo mundo, de voar bem alto, mergulhar bem fundo. Já tomei leão, já brinquei na neve, China e Japão. Eu disse até breve, esse é meu país, sem comparação. Já tenho o formato do coração. Eu vou pra Goiás. Arrasta a violência, mano! Amor, amor, amor. Amor é uma coisa muito boa, mas o amor prega cada peça, cada surpresa na gente, hein? Ave Maria. Mas menino, ô menina, ó, tá na hora. Está preparado aí, meu filho? Então, sorta aí, casca o dedo aí, porque é a vinheta da nossa carta destaque de hoje. E agora, a carta destaque do ouvinte. E essa carta, conforme eu disse a vocês, é do homem apaixonado de Minas Gerais. Veja só o que, ele diz aqui. Meu amigo Maurício Fares, tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Maurício, eu moro em Virgem da Lapa, Minas Gerais. Pena que aqui ainda não tem nenhuma emissora retransmitindo o teu programa. Só passa o da Márcia Ferreira e do Amado Batista. Eu já falei com o pessoal da rádio, mas eles dizem que não tem horário disponível para colocar outros programas. Só que os programas que eles têm são muito ruins, com umas músicas velho besta que não agrada ninguém. Eu mesmo não ouço nada da programação deles, a não ser o programa da Márcia e do Amado Batista. Mas agora eu entro direto no site da Rádio Estudo Brasil e ouço os programas que eu quero e que são do meu agrado. Olha, Maurício, eu tenho 26 anos e eu namorava com uma menina linda pela qual eu estava apaixonado. É, mas parece que ela não gostava de verdade de mim não, Maurício. Eu sempre fui muito respeitador, nunca abusei dela e nem forcei a nada. O meu plano era de um dia me casar com essa menina. Olha, os meus amigos, amigas e amigos sempre me diziam que eu deveria ser menos tímido e me atirar mais para cima das garotas, pois era isso que elas estavam querendo, ser assediadas e convidadas para fazer sexo. Olha, de tanto ficar me falando essas coisas, Maurício, eu um dia então fui direto ao assunto com essa menina. Eu chamei-a para a gente transar e que eu estava louco de tesão por ela. Ah, foi a conta, Maurício. Ela começou a chorar e me disse que nunca esperava que eu fosse pensar que ela fosse igual às outras meninas que só pensam em sexo. Entendeu? É porque ficou meio confusa essa frase aqui, né? Ela começou a chorar e me disse que nunca esperava que eu fosse pensar que ela fosse igual às outras meninas que só pensam em sexo. É porque tem tanto que pensar aqui, mas então deu agora para entender direitinho, né? Ela me disse que estava aceitando namorar comigo exatamente por eu ter demonstrado ser diferente dos outros rapazes e nunca ter forçado ela a nada. Só que daquele dia em diante, estava tudo terminado entre nós dois e que ela não queria mais saber de mim nem pintado de ouro, que eu havia morrido para ela. Maurício, aquilo me magoou profundamente. E eu tentei dizer a ela que foi só um momento de bobeira da minha parte, que aquilo não iria mais, que aquilo não iria mais se repetir, mas nada adiantou. Veja só, Maurício, já se passaram 3 meses desde que isso aconteceu e eu nunca mais consegui falar com ela. Eu fico chorando todos os dias de arrependimento da minha burrice em ter dado ouvido aos amigos e ter feito essa proposta para ela. O que eu posso fazer nesse caso para tentar convencê-la, Maurício, de que eu estou arrependido de verdade? A única coisa que sei é que sem ela não sei viver. E minha vida agora vai ser só chorar e sofrer. Me ajude, por favor, meu amigo. Agradece o homem apaixonado de Minas Gerais. Ô, meu amigo, que falta de personalidade a sua, hein? Tinha um comportamento exemplar de um homem de verdade, né? Respeitador e direito. E por causa de falsos conselhos, botou tudo a perder. Que fraqueza essa sua, hein? Que fraqueza. Viu como existem garotas? Vocês estão me ouvindo aí. Eu sempre falo isso, né? Viu então como é que existem garotas e garotas? A gente nunca deve nivelar ninguém pelo comportamento errado de alguns. No teu caso, você tentou fazer com ela, né? Tentou fazer com que ela se nivelasse às outras garotas e que estivesse a fim de uma transa. O que aconteceu? Quebrou a cara de verde e amarelo e agora fica aí chorando, né? Você mesmo disse que achava que ela não gostasse. Você achava que ela não gostava de verdade de você. Mas isso aí foi uma prova de que ela gostava sim. Ah, claro que gostava, né? E com essa fraqueza você conseguiu fazer com que ela mudasse o modo de pensar a seu respeito. Rapaz, vai ser muito difícil fazer essa garota, viu? É fazer essa garota voltar atrás, viu? Vai ser muito difícil, porque você traiu a confiança dela. E depois que a pessoa passa a desacreditar da outra, aí é muito raro mudar de opinião. Eu acho que se você tem realmente, está com vontade mesmo de tentar falar com ela, tenha que continuar insistindo para que ela, com ela, para demonstrar o seu arrependimento, né? Ou então, você pedir a algum amigo ou amiga, que seja comum aos dois, né? Que seja seu amigo, que seja amigo dela também, para que interceda, para que converse com ela, que explique que você está arrependido, conte toda a verdade. Fala para a pessoa que você fez essa burrada e que você está tão arrependido que gostaria de pedir perdão, né? De repente algum amigo aí pode chegar para ela e ela acabar se convencendo ou pelo menos ficar um pouco mais maleável e tentar aceitar as suas desculpas, né? É a única solução que eu vejo para o teu caso no momento, meu amigo. E até ela resolver voltar a namorar contigo, eu acredito que você ainda vai ter que chorar um bocado. Você disse que sua vida agora é chorar, né? Então você vai ter que chorar um bocado. Se bem que os homens não devem chorar, principalmente depois de fazer uma besteira como a que você fez, de ter botado tudo a perder por falta de força de personalidade, né? Mas vamos torcer para que tudo dê certo e que a lição tenha ficado gravada em você, viu? A gente nunca deve fazer aquilo que os outros dizem que devemos fazer, e sim aquilo que a gente acha que é o mais certo. Entendeu o recado, menino? Não seja uma vaquinha de presépio, não seja uma Maria vai com as outras, não, de fazer alguma coisa só porque, todo mundo faz. Não, não faça dessa forma, que aí você vai sempre quebrar a cara. Só tenho a desejar boa sorte pra você, menino. E já que eu disse que os homens não devem chorar, que tal ouvir essa música, hein? Que tal? Quem vai cantar então? Bruno e Marrone. Os homens não devem chorar. Roda lá, menino, roda aí. Fica com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Boa sorte pra você, tá? Não compreendi tua ingratidão. Fiquei a chorar sem me conformar com a solidão. A nossa casinha na beira da linha, tão triste de cor. Só o teu perfume fazendo ciúme foi o que restou. Teu procedimento me fez infeliz, deixando em meu peito uma cicatriz. Ao te ver de braços com um outro amor, não sei como pude suportar a dor. Eu sei que um homem não deve chorar por uma mulher e abandonar, mas acreditando nos carinhos teus, com o desengano, quem chorou fui eu. Hoje faz um ano que o desengano e a solidão tiveram um fim ao chegar pra mim nova ilusão. No jardim do amor, uma nova flor veio florescer, trazendo bonança e nova esperança para o meu viver. Dizem que há males que vêm para bem. Um amor se vai e outro logo vem. Como não amar o que não tenha fim? O que me fizeste foi o bem pra mim. Não venho pedir, não venho implorar. Venho aqui somente para te contar que não interessa mais o seu amor, pois tenho comigo uma nova flor. Thank you. mas acreditando nos carinhos teus, por um desengano, quem chorou fui eu. Por hoje é só, é só, é só, gente. Um abraço, um beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Obrigado, viu, menina? Ó, meu amigo, aquele abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.